CL, uma forma bem mais simpática de dizer a culpa é do Luís. As críticas ao primeiro episódio foram marcantes e fantásticas, depois de palavras usadas como genial, fantástico e a melhor coisa ouvida em português desde o Cid do Ronaldo. Fico, lá está, eternamente grato a mim mesmo por ter feito um episódio tão bonito. Note. Bem, como sabem, aquele primeiro episódio foi apenas para explicar o conceito do mesmo e de onde vou buscar as músicas. Por isso, o conceito do podcast são aquelas 5 músicas, mas sem explicação da Creative Commons e as licenças que norteiam a música que por aqui passa, e passou, e passará. E podem lá está encontrar a playlist em aculpaedoluís.blogspot.com, tudo junto, sem acentos, e seguir também no Insta em podcast A Culpa é do Luís, também tudo junto. Procurem, comecem a escrever, que logo aparece uma fotografia. Hoje voltamos a ter 5 músicas que demorei uma eternidade a procurar para criar este pequeno podcast. Relembro aqui que a música provém de sites como Openverse, SoundCloud, Jamendo, CC Mixer ou qualquer outro site onde consta explicitamente a indicação da licença da Creative Commons para reutilização. Se és artista, podes me enviar um DM no Insta para vermos como podemos promover e divulgar a tua música aqui neste singelo e bonito podcast de forma completamente gratuita. System to its knees. Como estava a dizer, demora uma eternidade para procurar as músicas para passar aqui. Infelizmente, o que se vê são aquelas músicas sem substância nem conteúdo, chamadas de lo-fi, que apesar de adorar ouvir enquanto trabalho, são parcas em substância para as aqui colocar. Antigamente os músicos pensavam em ganhar audiência antes de ganhar vontade de faturar. Hoje, cegos pelo streaming e talvez pela necessidade, bastante importante, lá está, de ganhar dinheiro e muito bem, encontram uma espécie de ecossistema que os canibaliza em troco de cêntimos. Está na altura de apostar na divulgação? Estava aqui a pensar nos próximos episódios. Que tipo de conteúdo entre as músicas? Talvez criar aqui uma rúbrica pelo meio dedicada a ser um pouco parvo. Sim, já me tentei aventurar pelo stand-up caseiro, mas o meu humor é tão especial que ninguém ri. Por isso, apresento a rúbrica que não faz falta nenhuma, mas que eu vou colocar na mesma. E hoje vamos então dar início. A Rainha de Inglaterra apanhou Covid e não vejo ninguém com pânico. Se da mulher sai uma nova variante, está garantido que vai ser eterna. E não há vacina que nos valha. A mulher bem pode dar os seus poderes eternos a este vírus, o que é grave. Por outro lado, os novos infectados podem ganhar o superpoder de viver durante bastante tempo, o que vai dar esperança ao Príncipe Carlos de governar um anito ou dois. This beautiful city So much brighter than home. Shines so pretty from a hotel window. See the girls on the crosswalk. They don't have time for me. But still they talk, cause here I'm so exotic, baby. But my thoughts drift home, despite how eager I ran from them. No matter where I roam, is there room to lay my head? Where would you go? Follow the sound. Where'd you go? Holding it down. Where would you go if you left town? If you left town. Oh, darling, we know so little of the world. So slowly. Darling, we know so little of the world. So slow do we find out. I calm my nerves the old way. Nico whiskey and 180 mils. This place is so safe. I could sleep on the platform and wake up with my money still. Bem, uma variante com a rainha tinha que ter um nome sonante, tipo de King Covid. Pensando bem, não é um nome feliz, porque com este nome mais parece um hambúrguer da Burger King. A parte boa de vivermos para sempre é que em caso de ataque nuclear nesta escalada de tensão entre a Rússia e o do Ocidente, é de podermos na mesma gozar as férias, tendo em conta virarmos zumbis reais e de não termos de nos preocupar com a morte iminente. Pensando bem e explorando o tema, era uma ideia engraçada para o Elon Musk pensar em nos criar como zombies e mandar-nos para Marte. Já estou a imaginar a Season 25 do Walking Dead de ser toda em Marte, mas aqui os zombies viravam-se contra as sondas porque elas reclamavam o planeta como seu. Já agora, os zombies não queriam cérebros, mas sim chás e bolachas todas as 16 horas. I knew. Falando de outra coisa, finalmente tiramos as máscaras e vai ser complicado agora andar na rua sem ter sempre a boca aberta. Só sou eu que dou por mim com a boca bem aberta, tipo Tony do centro psiquiátrico cheio de calmantes? Espero que não, porque me iria sentir muito mal. Mas isto da máscara tem as suas vantagens, no inverno tapa a cara, podemos sempre fugir do frio, do vírus e das pessoas feias. Bem, acabou aqui a rubrica que não faz falta nenhuma, mas que vou colocar na mesma. Alors je préfère. Pour un nez fin du rhum brun, pour un nez court à velours, un nez en trompette, la pompette, un nez frimousse, jean pamplemousse, un nez refait, un verre de lait, un nez refait. Quelque chose me retient. Je lui dirais bien que ça me va bien, mais je ne sais pas où mettre mes mains. Alors je préfère, alors je préfère. Pour des cinguets, un petit saké. Pour des saints lourds, du grand marnier, des seins en forme, un petit rhum. Pour des faux seins, un verre de rien. Mais des faux seins, un verre de rien. Je lui dirais bien que je les aime bien, mais quelque chose me retient. Je lui dirais bien que je les aime bien, mais sur ce coup. Alors je préfère. Des hanches sous un pagne de champagne, des hanches en jean, du jean, en mini jean, jean jean, une taille fine, une mandarine, sous un damas, Ricard. Tu lui dirais bien que ça lui va bien, mais quelque chose me retient. Je lui dirais bien que ça me va bien, mais je ne sais pas où mettre mes mains. Alors je préfère, alors je préfère. De l'eau plate, près de pain beaucoup. E assim ouvimos a última música. Podes deixar comentários no Instagram, em podcast A Culpa é do Luís, tudo junto, mandar DMs, etc. Passar no blog aculpaedoluís.blogspot.com, tudo junto, sem centos. E em breve, quando ter um formulário para os artistas portugueses mandarem as suas músicas ao abrigo da licença da Creative Commons para passar aqui no podcast. Prometo também, para esta rúbrica que estive aqui a experimentar um bocadinho, criar aqui uns separadores para harmonizar a coisa, mas como hoje é um dia importante e queria ter então aqui dois episódios já lançados para este podcast e espero regressar o mais brevemente possível para usufruir da vossa companhia ou então apenas chatear-vos. Obrigado, fica bem e até ao próximo episódio.